aproveite essa canção para você orar. Ora ao Senhor agora. Se coloque no altar de Deus e diga que você é uma oferta agradável. Que seja uma oferta agradável a Ele. Vai. Outra vez, todos juntos, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Que nome maravilhoso, que nome lindo, Jesus.